comecei a folhear o mapa do mundo, metaforicamente, e descobri que não havia nenhuma ONG, nenhuma organização que servisse de argamassa para todas as boas ações que estavam a ser realizadas. E o que pesa o caminho? É isso que vão ver. Loving the Planet é esta coisa com uma energia que é absolutamente fundamental para um novo paradigma. Loving tem dentro o amor. Não há energia maior ao cimo da Terra. Vocês sentem-na na vida.